boa tarde. Começou a playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou o Miguel Betancourt, assino a playlist na Voz da Terceira aos sábados das 19 às 21 horas. Ao longo da primeira hora da sessão de hoje passarão por cá nomes como Brianna Bárbara, Tensi, Beth Gibbons e Massive Attack. Abrimos a sessão com Mirna e a música Good Luck. Entram no alinhamento Love and Rockets, trazem-nos o tema So Alive e depois Security, uma música de Emil and the Sniffers. Votos de uma excelente tarde de sábado, bem-vindos. De Brianna Bárbara, vamos ouvir Mirage Dreams. Depois, a Apache Sun trazem-nos a música The Rain That Never Came. California dreams that keep me nice. Playlist com Miguel Bettencourt. A Pashtun, que passam a palavra a Tensi e a música B. Daqui a pouco, Portishead e Smoke City estarão aqui no Rádio Clube de Angra. Two eyes, one now.

Se só agora chegou à antena da Voz da Terceira, está a ouvir a playlist. Eu sou Miguel Betancourt e estarei aqui deste lado, na vossa companhia, até às 21 horas. Ouvimos a música Show, de Beth Gibbons, e a participação de Rustin Man. Entrou no alinhamento Portishead e a música Roads. Depois, Massive Attack traz-nos Better Things. E, por fim, When We Die, uma música de Tricky e Martina Topley-Bird. Moment, how can it feel this Where do I go? Where do I go? Don't I A fechar a primeira hora da playlist de hoje, ficamos com Smoke City e trazem-nos a música Flying Away. Daqui a pouco, das 20 às 21 horas, teremos cá, entre outros, The Weasel, Expensive Soul, João Bosco, Gilberto Gil, muita música exclusivamente em língua portuguesa para ouvir na playlist até às 21 horas. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Pinto. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra.

Playlist com Miguel Bettencourt. Mata-me outra vez, Ornatos Violeta, são eles quem se segue. Daqui a pouco, Elza Soares estará aqui na playlist no Rádio Clube de Angra com uma das músicas do seu último trabalho. Fala-me um pouco mais, era tão bom ficar. O mal é que eu já não sei quem eu sou. Matam-me outra vez, era tão bom ter em mata-me outra vez.

Aproximamo-nos do fim da sessão de hoje de playlist. Fizemo-lo com Tribalistas, a música Carnavalia. De resto, é com música do Brasil que continuamos até ao fim da sessão de hoje. Entram no alinhamento João Bosco e o tema Incompatibilidade de Génios. Depois, A Mulher do Fim do Mundo, uma música recente da consagrada cantora brasileira Elza Soares. Jogava o Flamengo, eu queria escutar. Chegou, mudou de estação, começou a cantar. Tem mais um cisco no olho, ela em vez de assoprar. Sem dó, falou que por ela eu podia cegar. Se eu dou um pulo, um pulinho, um instantinho no bar, bastou. Durante 10 noites me faz jejuar. Levou minhas cuecas pra um bruxo rezar. Uou. Meu café na calça pra me segurar. Se eu tô, ai, se eu tô devendo dinheiro e venho me cobrar. E venho me cobrar. Doutor, ai, doutor, a pente abre a porta e ainda manda sentar. E ainda manda sentar. Depois, se eu mudo de emprego, que é pra melhorar, que é só pra melhorar. Vê só, convida a mãe dela pra ir morar lá. Doutor, ai, doutor, se eu peço feijão, ela deixa salgar. E ela deixa salgar. Mas é de casaco pra me atazanar. Só pra atazanar. E ontem, sonhando comigo, mandou eu jogar. Mandou eu jogar. No burro, foi no burro. E deu na cabeça sem ter nem humilhar. Ai, quero me separar. Carnaval é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval. Me joga na avenida que eu não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Fala minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida dura até o fim, mulher do fim.

programas no Japão. Eu quero entrar na rede pra contactar os lares do Nepal, os bares do Gabão. Que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular que lá na Praça 11 tem um videopoker para se jogar. Eu no futuro, mamá, mamá, no futuro, aonde? que a garoa. Mama, eu tô à toa, mas quando eu penso em você eu tô seguro, mãe. Eu tô no futuro. Aos sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. Chegamos ao fim da playlist de hoje no Rádio Clube de Angra. Eu sou Miguel Bettencourt, assino a playlist na Voz da Terceira aos sábados das 19 às 21 horas. Recordo que poderão recuperar esta sessão e outras anteriores em podcast através do endereço playlist-rca.blogspot.com. Fechamos a sessão com Lenin, a música O Que É Bonito. Da minha parte, despeço-me com os votos sinceros de um excelente fim de semana. Um abraço e até ao próximo sábado. Que é bonito, é o que persegue o infinito, mas eu não sou, eu não sou, não, não, não. Eu gosto é do inacabado, o imperfeito, o estragado que dançou, o que dançou. Eu quero mais erosão, menos granito, namorar o zero e o não. Escrever tudo que desprezo e desprezar tudo que acredito. Eu não quero a gravação, não. Eu quero o grito. A gente vai e fica a obra, mas eu persigo o que falta, não o que sobra. Eu quero tudo que dá e passa, quero tudo que se der. Se despede e despedaça. Eu quero tudo que dá e passa. Quero tudo que se despe, se despede e despedaça.